Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o álbum Tudo Índio, do cantor e compositor Nilson Chaves. Começamos com a faixa Vê Se Não Demora, de Nilson Chaves e Vital Lima, com a participação de Vital Lima. Olha, meu amor, se você diz que vai embora, fico jeitinho assim, sem você. Todo arco-íris se desfaz, chega da hora. Mas cá te espero, ele volta a aparecer. Olha, meu amor, se você diz que vai embora, eu tenho dó de mim, sem prazer. Vendo a gaivota solitária em nossa praia, por Deus me deu uma vontade de te ver. Parece que tem vontade, bobuia, parece que não quer passar. Parece que carece ter a mágica de imaginar a tua presença no ar, no outro arco. Tudo Índio, de Nilson Chaves, é um álbum autoral, mas que traz também músicas de outros compositores da Amazônia. A diversidade dos ritmos e canções dessa região é largamente desconhecida nas outras regiões do país. Vamos ouvir Petisqueiro, de Eudes Fraga e Renato Guzmão, com a participação de Eudes Fraga na voz. Nobreza das casas, nas asas dos sonhos, enfeitados de bibelô. No encanto solto petisqueiro, na sala da casa grande, no fim de um corredor. Em todas as varandas, arranja as trancas do teu valor. Tudo Índio, de Nilson Chaves, foi produzido por Nilson Chaves e Fernando Carvalho. Foi gravado no Rio de Janeiro com músicos do primeiro time, como Pantico na bateria, Fernando Merlino nos teclados, Marcelo Mariano no baixo, Roberto Stephenson nos sopros, Fernando Carvalho na guitarra e o violão de Nilson Chaves. Confira em Lábios Caboclos, composição de Nilson Chaves e João Gomes. Galho cheio de desejos, porque de mim ficas distante quando ao vento me anuncio um beija-flor em pleno cio, ornado de brisa, florido de orvalho, um bicho macio. Sei que assim, tão longe, longe, ah, meu amor, que a dor é tanta. Sei que os anseios que te invadem não são poucos, flor da soledade. Sei que sonhas em meio às tardes o mel dos meus trópicos, lábios caboclos nos gestos mais loucos dos teus. Nilson Chaves canta A Sereia, a Tainha e a Tintureira, uma composição de Mestre Agripino. De madrugada, quando a lua é cheia, não se presta pra piraqueira. E a tainha, como a sereia, só são pescadas se tarrafiar. De madrugada, quando a lua é cheia, não se presta. Escadas se tarrafia, te esconde a lua cheia, te esconde.